Todos nós temos momentos de vitória e de dor. Dias de luta, de lágrima, mas também dias de amor. Quem nunca tropeçou na vida não sabe o que é se levantar. Quem nunca sentiu a queda nunca soube o que é recomeçar. Quem nunca caiu não sabe o valor da glória. Quem nunca chorou não entende o sabor da vitória. As lágrimas de ontem são sorrisos de agora. A vida ensina, a gente aprende na hora. Tem dia que a gente desaba e acha que o mundo vai acabar. Mas Deus lá de cima prepara um novo sol pra iluminar. Cada cicatriz é um troféu, cada lágrima é uma missão. O que nos derruba hoje, amanhã vira superação. Quem nunca caiu, não sabe o valor da glória. Quem nunca chorou, não entende o sabor da vitória. As lágrimas de ontem, são sorrisos de agora. A vida ensina e a gente aprende na hora. Tem dia que a gente desaba e acha que o mundo vai acabar. Mas Deus lá de cima prepara um novo sol pra iluminar. Cada cicatriz é um troféu, cada lágrima é uma lição. O que nos derruba hoje, amanhã vira superação. Quem nunca caiu não sabe o valor da glória. Quem nunca chorou não entende o sabor da vitória. As lágrimas de ontem são sorrisos de agora. A vida ensina e a gente aprende na hora. Não tenha medo de errar, não tenha medo de sofrer, pois é no chão da vida que a gente aprende a crescer. Quem nunca caiu, quem nunca chorou, que atire a primeira pedra, porque aqui todo mundo já lutou. Taekwondo, todo mundo já lutou.